longe da beira da estrada, depois da ramada do bosque de pé, lugar que ninguém vê. Tem uma fonte abandonada onde a passarada sempre vem beber. Fica meia caminhada da cerca de entrada, um rancho de sapé. Ali vai ser morada do meu bem querer. Vai, vai, vai. Em tempo de florada, em cada vão da estrada, forma-se um buquê. Toda mata recendeu, cheira como não sei quê. No frio da invernada, marca de boiada em chão de maçapê. Lá vai caminhar meu bem querer, bem querer. Estrada depois da ramada do bosque de pinho, lugar que ninguém vê. Tem uma fonte abandonada onde a passarada sempre vem beber. Fica meia caminhada da cerca de entrada, um rancho de sapê. Ali vai ser morada do meu bem querer. Vai, vai, vai. Em tempo de florada, em cada vão da estrada, forma-se um buquê. Toda mata recendeu, cheira como não sei quê. Frio da invernada, marca de boiada em chão de maçapê. Lá vai caminhar meu bem querer, bem querer.